Controle Salvador, boa noite, isso é 3520. É 3520, autorizado direto ITAP, pedista para nível de voo 050, Enegal na 0119. TAP 050, 1019, 3520, possibilidade voar Duna? E Duna, então, 3520. Hoje Duna, 3520, 050. Passamos Juliette Charles Zulu Solo 04, subindo à direita, papá, pátio 5, ao estacionar liberando frequência, boa noite. Bom dia, Cândido. A 3170, autorizada a chegar da mar e desça para nível de voo 080, que negar na 019. cruzando 080 para 050 com totais referências no setor TAM 3520. TAM 3520, desça para 2000 pés, autorizada final do procedimento LS X-Ray, reposta estabilizada no localizador. 2000-1020, reportaria estabilizada, TAM 3520. TAM 3170, desça para 4000 pés, do QNH 10019. TAM 3170. Prossiga. 3170, desça para 4000 pés, QNH 10019. 4000, 10019, TAM 3170. Clearance American 230. Hi, American 230. Hi, good morning, American 230, gate 11, request clearance to Miami. Okay, send it back to call to America 230. Send it back. America 230, right to Bobby. X-230, go ahead. Clear to Miami, flight level 340, runway 10, left turn after departure. Momo departure, Mike Oscar, Mike Oscar. And in transition, November Echo, November in Jamaica. Via Apesolo 20, Teresina, Tango Romeo Serra, Apesolo 7, and Rickson. Romeo India, X-ray Oscar Mike, after conformance flight plan route. Control frequency 120 decimal 8, squawk 5001. Alright, we're clear to Miami, flight level 340 off runway 10 with the left turn on the Momo departure, Nanim transition. Upper Zulu 20, Terracina, Upper Zulu 7, Rickson, as file. 120.85001, American 230. America 230, read back, correct, comrade, to push back and start up. Okay. Controle San 3520, efetuou 5 chamadas em 118.95 e negativo resposta. Sugere frequência? 5. San 3520, chame 2.1895. Marinha novamente, 3520. Salvador, boa noite, Tantra 3520, passando Simbra, baixando travado. Sexta 3520, avistado, livre pouso 10, vento 140 graus, 05 nós. Livre pouso, 3520. Como recebe? Alto e claro, 3520. 520, como recebe agora? Alto e claro, permanece, então 3520. Pensador, 3970. 3970, chama a torre, 98.95. 2895, 3170, boa noite. 520, solo 0421. Vim pra direita e chama solo 121 na decimal 1, como recebe? Solo 120, 121 na decimal 9. Agora tá com um pequeno eco de fundo. Gente, é 121 na decimal 1. 219. Alô, Salvador, boa noite, tá 3520. 3520, boa noite, tá autorizado. Alfa Juliette, posição 03. Alfa Juliette para o 03, tá 3520. Passa um sinal, posição 0. Tá 3170, avistado, livre pouso no 0. Vento 130 graus, 049. Livre pouso da 10, da 3170. Um 3170, solo, 24, libera direita, chama solo, 1211. Direita, solo, 211, 3170, boa noite. Solo, Salvador, boa noite, 3170, livrou na Fostra. Um 3170, boa noite, autorizado, Alfa Juliette, remoto 14. Alfa Juliette remoto 14, está 3170. 170.0, instrução. A solicitação da Infero foi mantendo a Juliette e será a posição 11 ser liberada. Afirmativo, então mantém antes da Juliette aguardando a posição 11. Então 3170. Mega 230 is ready to push and start engines. Can 230, you are ready to push, report ready to taxi. Ready to push, call to taxi, Mega 230. Vector 230, taxi. American 230, you're clear to taxi via IPRA 1 India, holding point runway 10, call tower 118.95 in the KNH 1019, American 230. India, via the apron and holding point 10, 118.95 and 10.19 on the QNH, American 230. Tá 3170, visual Boeing 737 da Companhia American Airlines. Afirmativo. Após o mesmo ultrapassar a Juliette, ingressa ao Pátio 1 na posição 1-1 no previsto. Após o América, ingressa ao Pátio 1 na posição 1-1, tá 3170. Center, American 230, is ready for takeoff runway 10. America 230, clear to line up and take off runway 10, wind 130 degrees, 07 knots. Alright, take off runway 10, American 230. American 230, airborne at 44, and control 120.8, push flight. Thank you, 120.8, American 230, good night. Fire to American 230, 1700, come to 50340. American 230, way the contact, clock at level 340. Fly direct cockpit position. Come 50340 and understand clear direct to the flock intersection at Foxtrot Lima Oscar Charlie Kilo. The position is comfortable. Kilo, Oscar, Golf, Bravo, Uniform. Okay, got the Kogbu. Kilo, Oscar, Golf, Bravo, Uniform, American 230. Alfa Romeo Índia, tá, papá, bom dia, senhora 27, tá? Autorizado direto à posição do na reporte de gás descida. American Line 230, call Recife, 125, decimal 45, if unable 126, decimal 85. American 230, receive down 125.45, back up to 126.85. Have a good night. Papá, desça para 2000 pés, ajuste no 019. Salvador, bom dia, o TAM 3520, autorização João Pessoa, informação Delta. T520, autorizado João Pessoa, nível 330, decola pista no zero, curva esquerda, saída Puca, Jean Maracaju. Controle Salvador, opera 1208, transpondo 50 no zero. Do João Pessoa, decola da 10, curva esquerda ao nível 330, Puca Jamoracaju, 1208, controle 5010 no transporte, o TAM 3520. 3520, o procedimento está correto, estamos prontos para o pushback de tratamento. Chama na próxima. Travou o TAM 3520. Aeronave homologada GNSS, a possibilidade de coordenar com o controle de saída Conde no Alfa? Tem que lá, Jair. Aceito, TAM 3520. Então, 3520, falou voltando? Papá Romeu, em Santel Papá, autorizado a sinal ILS, reporte estabilizado. Afirmo, livre o ILS, X-Ray, então não zero, reporte estabilizado, em Santel Papá. 3520.